Vagabundo não dorme, só cochila. O que trago de bom tá na mochila. Vagabundo não dorme, só cochila. O que trago de bom tá na mochila. Vagabundo não dorme, só cochila. O que trago de bom tá na mochila. Vagabundo não dorme, só cochila. O que trago de bom, o que trago de bom. A sorte não livra da morte, só os fortes sobrevivem. Realidade em choque quando os mundos colidem. Sociedade em xeque, os pede break, idem. E se eu disser que farei algo, não duvidem. No palco e MCs rap, informações transmitem. Não me irritem, moleque, meus ouvidos agridem. Quando não se decidem, atrapalha o movimento, os elementos se dividem. Eu tô no ringue, até o último round, minha crowd não é howling. Com faro mais aguçado que um bass round. Ou um beagle, emboscado precioso como Smeagol. Habilidade de Steven Seagal. E mais um single, mais um jingle pra campanha de campana. Educação espartana na região metropolitana. Da ilha da magia, Santa Catarina. Conexão subterrânea, submarina. Vagabundo não dorme, só cochila. O que trago de bom tá na mochila. Vagabundo não dorme, só cochila. O que trago de bom tá na mochila. Vagabundo não dorme, só cochila. O que trago de bom tá na mochila. Vagabundo não dorme, só cochila. O que trago de bom, o que trago de bom. Eu venho que nem estilete, cortando língua de sogra. Assistindo todo jogo, só que do lado de fora. Injetando ânimo em doses de criatividade. Pra não ser mais manjado que Lagoa Azul na sessão da tarde. Preparado o caminho, tô começando a trilhar. Carregando a essência com o Luiz e meu xará. Sem lançar as minutas, tenha respeito com o som. Ter referência é bom, mas ser verdadeiro é o X da questão. Se beber qualquer coisa, sua sede só acumula. Toda água é cristalina, mas nem toda fonte é pura. Não tente me segurar quando eu viajo no som. Ignorância é força, já diria o grande irmão. Não é loucura, é sentimento e amor na parada. Desconsidero quem não tem e se acha o cara conspirador. Colar na roda dizendo que do rap é fã. Eu devasto inimigo como Gengis Khan. Vagabundo não dorme, só cochila. O que trago de bom tá na mochila. Vagabundo não dorme, só cochila. O que trago de bom tá na mochila. Vagabundo não dorme, só cochila. O que trago de bom tá na mochila. Vagabundo não dorme, só cochila. O que trago de bom, o que trago de bom. Brincadeira agora nesse exato momento. Lamento, não jogo palavras ao vento. Não vim pra ser exemplo de que eu domesticado sou livre. Não me trate como ex-escravo. Sou primo sem ser Basílio Louis, que não é Camões. A cruz que carrega um Souza, além de rima e refrões. Genuíno afrodescendente desterrense. Adepto da vida sem prisões ou corrente, me entende? É fácil me julgar na boemia. Troca de lugar comigo e tenta durar 30 dias. Conexões formadas sob a luz do luar. Não é olho gordo alheio que vai tentar quebrar. Underground Lé Jordi, procure escutar. Nosso trampo não tem sorte, é convocação do azar. Underground Lé Jordi, procure escutar. Nosso trampo não tem sorte, é convocação do azar. Vagabundo não dorme, só cochila. O que trago de bom tá na mochila. Vagabundo não dorme, só cochila. O que trago de bom tá na mochila. Vagabundo não dorme, só cochila. O que trago de bom tá na mochila. Vagabundo não dorme, só cochila. O que trago de bom, o que trago de bom. Qual o momento tá tomando esse vinho aqui pra trocar uma ideia, tá ligado? Acho que a parada ela fluía natural assim. Aí depende do momento. Mas é muito mais gostoso e mais satisfatório você absorver um conteúdo pra passar pra quem tá te ouvindo. Procurar.